entre em bolso. Que são essas minas, chape no coco, se entregue gerais. Tenha amor por essa mais linda, pois quem te conhece não esquece jamais. Trembonso, que são essas minas, chape no coco, se entregue gerais. Tenha amor por essa mais linda, pois quem te conhece não esquece jamais. Amor eterno, ai, que não secam as fontes, é o sol de cada manhã que me mostra um belo horizonte. Eu te amo, dou valia aos montes, menos que amanhã, mais do que anteontem. Se tivesse um dó, não enfrentaria censura, não mudaria minha postura pela sua figura, pela sua formosura. Eu desafiava até mesmo a ditadura, mostrava guerra, apesar de ser zen. Pegava esse trem, que libertas também, lutava igual Tiradentes, esculpia feito Aleijadinho. Era poeta como Carlos e toda pedra no nosso caminho eu pegaria, pra construir um castelo ou chamaria, pra batalhar em um duelo compraria. Muita madeira e martelo, construiria uma casa pra fortificar nosso elo. Sinto muito orgulho em seu solo, a beleza de uma cachoeira para o reflito. Sempre que estou deitado em seu colo, eu admiro e admito que o céu fica mais bonito e não é mito. Pro infinito vou te amar, sem contar que cê tem medo do mar. Sem contar que cê tem medo do mar. Trembonso, que são essas minas, chape no coco, se entregue gerais. Tenha amor por essa mais linda, pois quem te conhece, não esquece jamais. Trembonso, que são essas minas, chape no coco, se entregue gerais. Tenha amor por essa mais linda, pois quem te conhece, não esquece jamais. Pois quem te conhece, eu sim, não esquece jamais. Sou um anjo que não tem asa, aventureiro sem estrada, cardeal sem liberdade, queijo sem goiabada, artista sem a cena, poeta sem letra, cachaça sem tira gosto, sou Romeu sem Julieta. Café sem leite, sou arroz sem feijão, capoeira sem berimbau, sou Maria sem João. Surdo sem silêncio, cego sem escuridão, música sem poesia, sou poesia sem paixão. Palhaço sem picadeiro, MC sem mic, caminhão sem caminhoneiro, boliche sem strike, Tom sem Jerry, Papa Lego sem coiote, comichão sem coiçadinha, Batman sem hobby, arco-íris preto e branco, galinha sem ovo, ovelha sem pastor, revolução sem povo, sou rap sem rima, funk sem rebolado, reggae sem sabor, Miami descompassado, boêmio sem a noite, eu sou mundo sem natureza, martelo sem a força, sou modelo sem beleza, labirinto sem saída, Robinho sem bola, mapa sem destino, samba sem cartola, solidão sem dor, alegria sem sorriso, sou grafite sem a tinta, freestyle sem improviso, carro sem combustível, bebê sem cegonha, milagre sem impossível, mestre sem cerimônia, dicionário sem palavras, sou amante sem amada, tudo se eu fosse eu e sem você eu não sou nada. Nada, nada, nada, nada, e morre na praia.